Conversas Aleatórias. Emissão 142 de Conversas Aleatórias. Eu sou o Nuno Miguel. Eu sou o Carlos Bonaparte. E eu sou o Jequim. Jequim, estava tão bem ensaiado, não ensaiámos nada. Dissemos o primeiro, o nome, o primeiro e o último, chegou ao Jequim, é o Quinzinho. Pronto. Da Naná. O que é o Joaquim a conduzir um automóvel? Não sabem? É o Carlos Jequim. É o Carlos Jequim. Esse Carlos é muito inteligente às vezes. Sobretudo às sextas à noite. Estamos a gravar na sexta-feira. Antecipámos um bocado, porque temos muitos compromissos catraiosos neste fim de semana. Não é só as terças-feiras que eu sou assim... Ah, não? Não. Então aquela piada do Sporting que leva no Cusan, na quinta-feira. Então, 26, estamos a gravar. Estamos a gravar no dia 26 para a emissão do dia 28 de fevereiro de 2016. Numa semana marcada, a última de fevereiro, a última, quer dizer, pronto. Digamos que mais ou menos. Marcada uma notícia trágica. Para mim, para o Carlos, nós que até já abandonamos a faculdade há alguns anos, mesmo que quiséssemos continuar a ser protagonistas na queima das fitas no Porto, por volta de maio, já não poderemos a partir deste ano, porque terminou a garraiada da queima das fitas. A Academia do Porto anunciou, acho que foi na quarta-feira. Que pena! Terminar com a garraiada. É uma pena, não é, Carlos? A gente ia para lá. Eu não sei o que é que isso é, mas o que é que isso é? É dos touros, pá. É dos touros. Ah, então fizeram muito bem. Os garraios. Houve aí uma petição com 5 mil assinaturas, acho eu, e terminaram com os touros. E a gente já não pode ser lá os protagonistas. Eu nem sequer sabia que eles ainda estavam no século XIX. Há tanta tourada por aí. Pois há também há tanta tourada mental. Ai, desculpa. Sim, também. Cala-te boca. Bom, hoje vamos falar da tourada, mas vamos falar... Tu és provavelmente... Não. Temos vários assuntos, vamos lá embora. É sexta-feira. E então vamos então para o primeiro registro das conversas aleatórias. Sim, como sabem, se não sabem, passam a saber. Temos vários registros para analisar, precisamente como registro, escrito ou sonoro. Frases, notícias, efemérides, insólitos, esporte, música, muitas coisas assim. Hoje vamos centrar-nos nas frases, mas para já, tenho aqui um conjunto de frases que pertencem a um registro escrito, uma entrevista. E vou aqui fazer algo que não é costume em mim, mas peço, com muita veemência e com muita insistência, junto do Carlos e do Joaquim, isto enquanto está uma pistola encostada à cabeça do Carlos e uma faca das grandes encostada ao corpo do Joaquim, ao coração. Mas estou a pedir, gentilmente, para comentar aqui algo que já não foi esta semana. Foi publicado no dia 18 de fevereiro, mas eu só esta semana é que me cruzei com estas citações. Tenho autorização para tal, não são algum tiro. Tenho? Sim. Por mim tens, porque também já autorizaste uma vez ou outra a minha... Não é? Exatamente. Autorizas. Temos uns para os outros, não é verdade? Exatamente. Pronto, não é isto desta semana. Isto é liberal. Não é. Mas quem manda sou eu, não é verdade? Estou aqui para ele. O King, o Kingzinho. O Carja King. Já está bom. Vamos a uma entrevista publicada na Visão, não desta semana, mas sim da semana anterior. Portanto, saiu o dia 18 de Fevereiro, que foi uma quinta-feira. Como costume, a Visão sai às quintas. O Carlos sabe muito disto, tem muita visão. Eu recebi a Visão para cegos. Também é Kim. Exatamente. Bem, hoje vamos continuar com os trocadilhos com o Kim, ou o Kim Boio. A entrevista foi de um senhor, não sei se já ouviram falar, chamado Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto. E eu quis pegar nisto, apesar de já não ser nesta semana, porque eu quero deixar aqui um comentário, um alerta no final. Vamos ouvir algumas frases que ele disse nesta entrevista? Vamos! Diz ele, claro que isto, a entrevista foi muito centrada no que já sabe. A TAP, a luta com Vigo, com Lisboa, com tudo. O Porto está sempre em guerra. E então, logo no início... Houve uma luta de Rui Moreira contra a construção do aeroporto na OTA. Agora, por causa da defesa do aeroporto Francisco Sá Carneiro, isto para quem anda a dormir nos últimos tempos, a TAP cortou, já anunciou que vai cortar muitos, já está a cortar, muitos voos de ligações diretas a partir do Porto, centrando-se mais em Lisboa. E diz o Rui Moreira sobre isto, ser uma sina das lutas, há uma certa inteligência, isto é uma palavra em latim, nem sei o que é, inteligentes. Há uma certa inteligência lisboeta constituída por parolos da província que acampam na capital. Mais à frente ele diz: procurarei causar o maior dano possível para que a TAP mude de opinião em relação ao assunto que acabei de referir. Mais à frente. A TAP não pode querer ter, no mesmo dia, sol na Eira e chuva no Naval. Oh. O porta-voz da TAP, António Monteiro, já mandou o Rui Moreira falar com Salazar. E respondeu o Rui Moreira agora. Foi uma forma de me mandar àquela parte. Mas não me incomoda. Mais à frente, o mesmo presidente da Câmara do Porto, ganhou o cognome de o imperialista. E ele vai ser o sucessor do Dom Manuel II. E se for o próximo rei, vai ser Rui, o imperialista. Porquê? Porque lá chegam a falar das queixas do Porto em relação ao centralismo em Lisboa, que tem sido constante ao longo dos anos e décadas, e diziam: o império desapareceu, mas a estrutura colonial ficou. Isto diziam porque há uma geração formada em Portugal na administração pública para gerir as colónias. E então as colónias não desapareceram. Algumas opiniões são opiniões contra ele, a compararem com João Jardim, com Pinto da Costa, e diziam: algumas opiniões são pagas e desvalorizo. Outras continuam a olhar para o umbigo do império. Lá está ele no império. Mais à frente, ele faz uma comparação em relação à imagem tradicional que a pessoa tem do autarca, portanto, o presidente da Junta, o presidente da Câmara. Diz ele: essa imagem ainda é a de um tipo vagamente barrigudo, com suíças estranhas, bigode farfalhudo, que fuma charuto, diz uns disparates e quer inaugurar um mictório público. Se neste momento irrita essas pessoas, é porque não é isso que encontro no Porto, nas pessoas da cidade e no presidente da Câmara. Bom, em relação ao bigode e à barriga, eu posso concordar. Em relação ao resto, mais à frente ainda, estou já a terminar. Eu só estou aqui a ler, como o Joaquim está a poder ver, só estou aqui a ler os destaques e eu próprio sublinhei. Senão tínhamos aqui muita coisa para ler o programa todo. Mais à frente ele diz: há uma hipermediatização dos intérpretes da capital, ou seja, e lá vamos nós, ao Rui Moreira, o imperialista, ou seja, quem está dentro das ameias do império dá opiniões sobre o que quiser e é ouvido. Os excertos mais brilhantes vêm aqui numa coluna a meio da página que diz, está a falar sobre um diretor-geral da TAP, que deu uma entrevista há uns tempos, da TAP em Espanha, da TAP para a Espanha. E diz o jornalista: é um brasileiro, você não sabe quem é, um brasileiro chamado Paulo Henrique Salles. E que responde o Ruizinho: calculava que fosse um brasileiro, com um tom de... digo. Depois, o jornalista diz que há uma opção Lisboa-Vigo, porque a TAP transporta por ano mais de 45 mil pessoas de Vigo para o Sá Carneiro. Garante que a Operação Porto não será afetada e que a nova rota terá um pacote promocional chamado Bom Dia Lisboa, que inclui uma noite grátis de hotel, com pequeno almoço e transporte. Este pacote Bom Dia em Lisboa. E responde o Rui Moreira: só pergunto se a TAP também oferece companhia em Lisboa. É que esse é o negócio mais parecido que eu conheço. No fim, então dizem na Galiza que o Rui Moreira ajudou a dividi-los fazendo pontes, dividir Vigo e Corunha, fazendo pontes diretas entre Porto e Corunha. Respondeu: claro que sim. Vigo sente-se como a salsicha fresca dentro da francesinha. Tem um aeroporto miserável, não é um aeroporto miserável que eles lá têm, e depois trazem os passageiros a dormir em Lisboa, acompanhados ou não, durante uma noite. Isto é o presidente da Câmara de Porto a falar para uma revista que é das mais lidas em Portugal. O que é que eu tenho a dizer sobre isto? Tenho a dizer que parece que há uma cultura que se acentuou nos últimos anos, e que se vê também na internet, mas pelo visto não é preciso ir à internet, há uma cultura do ódio. Mas isso, e o Joaquim até saberá melhor do que eu, já se via nas pessoas do povo, já se via em alguns comentadores, está a passar para os líderes. Certo? Certo. Está a passar de forma mais visível para os líderes. Pronto. E nós temos outros exemplos disso. Quer cá, quer do outro lado do Atlântico, que é um senhor que eu nunca falei em nenhum programa da Antena Web, já porque ando a evitar... É um senhor que mora lá para o outro lado do Atlântico e que até pode ser o próximo presidente lá de um país e que cheira muita trampa todos os dias. E eu... Aqui cheira é outra coisa, mas... É parecido. E há essa cultura do ódio, do ataque e não sei o quê. O Ruizinho, o imperialista, para mim, a partir de hoje, passa a ser assim. O imperialista pode discordar, e com lógica, das medidas da TAP, dos cortes da TAP, da privatização da TAP, do que ele quiser. Propõe outras medidas, ou explica com números, apresenta estatísticas, faz o que quiser. E com isto, Joaquim Pereira. E ele é o presidente da Câmara da segunda sociedade mais importante do país. Vir com estas palavras para a rua é o quê? é incentivar a... Depois queixa. Para mal dos nossos pecados, este cantinho aqui à beira-mar plantado sempre foi assim, os ódios... Aliás, nós falámos de Porto Lisboa, mas no estrangeiro também acontece isso, rivalidades entre... As cidades, ou províncias, ou regiões. Mas o portuguesinho, por um lado, os portugueses têm razão de se queixar, porque já no tempo da outra senhora, quando era para se fazer qualquer obra grandiosa, ou assim, fora dos parâmetros normais, ou vais fazer a Lisboa, ou então não podes fazer. Claro, portanto, isso está recalcado no íntimo dos portuenses, e este agora vai na onda de estar a ripostar. Não esqueçamos que ele não é o um que anda aí a morar no bairro do Aleixo ou que anda aí a vender fruta no Bolhão. É o presidente da Câmara do Porto. Claro. E é a voz mais ouvida. Carlos, somente sentes uma salsicha fresca dentro da francesinha ou gostas mais de italiano? Eu é mais romenas. Exato, é mais romenas. Mas, é assim, eu particularmente, acho que, à parte de uma afirmação assim um bocadinho mais, aquela do... Vai fazer tudo para danificar, não é para danificar. Vou fazer tudo para não piorar. Sim, mas vamos para dar uma mãe. Vou procurar causar maior dano possível para catar. Tirando esta afirmação e outra que agora também não recordo, mas tirando estas duas, eu consigo compreendê-lo perfeitamente. Ah, sim? Com esta linguagem? Mas tem que ser, porque é a única forma. Primeiro é assim, já percebemos que o modus operandi Pinto da Costa resulta. Tanto resulta que temos cá em cima Pinto da Costa, que ainda hoje é o que é, e basta. Basta ele e a comunicação social. Pinto da Costa vai falar! Basta ver que o Bruno Carvalho seguiu desportivamente as pisadas do Pinto da Costa e resultou. E basta ver que o Rui Moreira seguiu as pisadas, neste caso, numa questão política, mas seguiu as pisadas do modus operandi do Pinto da Costa e está a resultar. A verdade é esta: já ninguém ouviu falar de um presidente da cidade do Porto há montes de tempo. Assim, sem ser... Não, assim... Teve muito para falar. Mas a comunicação social não dava este destaque, nem ele dava estas... Não dava assim. Então. Nós sabemos que... Agora, a questão aqui é esta. À conta daquilo que o Joaquim disse, de que há este recalcamento. Não é um recalcamento. Basta ver esta questão realmente da TAP, que cancelou os voos diretos, por exemplo, Porto-Milão, Milão-Porto. Em que, e não foi só, acho que foi Milão e Roma, e mais uns do género. E Barcelona. Voos que levavam 90 mil passageiros por ano, e que tinham, todos os voos tinham taxas de ocupação sempre superiores a 80, 85%. Havia alguns que, já não sei qual era o destino, acho que era Barcelona, que tinha taxa de ocupação de 75%. Quer dizer, são voos que têm uma taxa de ocupação. E havia alguns voos que tinham taxa de acho que era mesmo o Porto-Roma, que tinha taxa de ocupação 90 a 95%. Quer dizer, isto é nitidamente uma rota rentável. Vamos ser diretos. Acaba-se com as rotas diretas para o Porto, acaba-se ou prejudica-se seriamente o turismo no Porto. No Porto, em Lavras de Gaia, em Braga... No Grande Porto. Sim, quer dizer, isto é, e outro exemplo, ainda mais gritante, porque já temos o resultado final disso, que é aquele Red Bull Air Race, que foi aqui no Porto, foi um sucesso e tal, organizaram não sei quanto, foi no Rio Tejo, nunca mais cá voltaram. Mas isso não teve a ver com o Porto em Lisboa, foi a organização já internacional, que é como na Fórmula 1, às vezes cortas os circuitos. Acrescenta-se outro. Pronto, mas houve aqui, eu na altura também soube disso porque também foi criticado. Houve aqui algum incentivo do governo, o que é que foi, para que a competição fosse também para Lisboa. Ou seja, ninguém se opôs, bem pelo contrário, tudo muito bem, sim senhor, achamos que sim. Ninguém se opôs, à exceção daqui do Porto, a que a competição se realizasse em Lisboa. E foi um fracasso, e tanto fracasso foi que acabou por nunca mais realizar nada nenhuma aqui, Air Race. E é isto. Tudo o que é bom, mais tarde ou mais cedo, sai do Porto. Por norma, não é? E nós vemos, por exemplo, o centro de produção da RTP, que é o Serviço Público de Televisão, de Rádio e Televisão. Não sou no Porto, em Gaia. Não, não é isso que eu ia dizer. O que eu ia dizer é que a maior parte das coisas, e não é a maior parte, a esmagadora maioria das coisas, são produzidas praticamente todas em Lisboa. Há algumas aqui no Porto, em rádio, sobretudo na rádio, na televisão também há, mas, por exemplo, porquê que a Praça de Algarvia voltou? A Praça de Algarvia voltou porque houve um movimento extraordinário. E porque foi um fracasso lá em baixo. Não, agora o Nozzle continua. Os do... Mudou foi para a tarde e são os mesmos. Sim, mas dos dois, o da tarde tinha menos. Já não sei como é que chama. À tarde, à tarde. Portugal no coração. Não, à tarde. E basicamente, pronto, quer dizer, sim, e por isso, porque, ou seja, porque eles estavam, acabaram grosseiramente com a produção aqui, e eu nem falo dos outros distritos, não é? Enfim, que são muito menos populosos, mas também deviam ter uma certa atenção. Agora, sei lá, parece-me realmente um disparate o que se está a fazer com a cidade do Porto, que é a cidade, com o grande Porto, no modo geral, que é cortar tudo quanto se pode para favorecer os do costume. E por isso eu compreendo e acho que ele deve continuar a fazer esta força. Às vezes um bocadinho mais comedido nas palavras, mas por norma, mesmo aquelas mais agressivas, tem que ser assim. Porque é com estas coisas que as pessoas são realmente ouvidas. E é só uma coisa que vem confirmar tudo isso. Tudo contra o Porto. Nós reparamos que o turismo cresceu de uma maneira avassaladora. E os, já lhe chamam espanhóis para não lhe chamar árabes. Os lisboetas já estão assim um bocadinho de pé atrás. Uma coisa que me admira, mas não me admira, é o Ferreira. O Ferreira de... O Paulinho Ferreira Gomes? Não. O Douro, dos barcos do Douro. É o Mário. E esse? Porque esse... É daqui e faz as coisas aqui. Mas se não fosse a força que ele tem, aí já lhe tinham mudado as coisas para Lisboa. O que é? Aí esse não lhe podem tocar. Eles, quando veem uma coisa a ir para a frente, por portas e trapeças, tentam cortar... Tentam cortar aqui para colocar lá em Lisboa. Para colocar lá. Mas... Aliás, só mais uma informação... Antenão é vamos lá para Lisboa. Olha, eu estive lá semana passada, ou há duas semanas, mas foi assim de passagem, mas já estou cheio de Lisboa. Foram 28 anos que, por acaso, na minha, no meu caso Portugal, pessoal, até foram bem passados, mas para o fim já estava cheio. Falou em Espanha, vamos a uma notícia publicada nesta semana, na segunda-feira, a partir da Universidade Espanhola de Granada, que juntou-se a uma companhia de circo contemporâneo e deu uma novidade. Quer dizer, não é bem novidade, de pé. Sabiam que assistir a espetáculos de dança e de música melhora a nossa saúde? Foi feito um estudo, devidamente, não só questionários, mas sim foi até registada, ou seja, empiricamente viram, foi registada a frequência cardíaca durante o espetáculo e é uma boa maneira de melhorar a qualidade de vida de muita gente, a saúde dos doentes e ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e emocionais. Claro que é preciso investigar mais, mas os especialistas espanhóis dizem que o espetáculo, música, dança, tem potencial e pode gerar hábitos de vida saudáveis. Toca ir à música e à dança. Vamos à discoteca hoje. Mas... Não é esse tipo. Não é... Não... A música sempre foi um relaxante. Sim, sim, mas agora é preciso, eles andaram a medir até. O que é preciso é uma pessoa saber o que escolhe para o seu estado de espírito. Isto, por isso é que até há, por isso é que até há, por isso é que até há a chamada música médica. Nós aqui na Antena temos até um programa do género que aborda muito esta temática. Música médica, que basicamente são músicas que são colocadas aos pacientes que estão em estado de coma. Claro. Aqui em Portugal, não sei se já se faz isso, imagino que não. Mas há países, em França, nos Estados Unidos, e claro, com outras condições, paga-se um tanto e não sei quanto, e tem-se os seus requintes, mesmo estando numa situação de saúde crítica, e aí está a música que é colocada, ou seja, para que os pacientes em estado de coma, porque já perceberam que têm uma influência positiva, claro, não é Evanescence, nem Kim Reis, nada do género. Iron Maiden. Iron Maiden, não é? Oh, por exemplo, Iron Maiden. Sabes quem é que é doente? Eu sei, sabia. Eu também acho que conheço. É que eu, não, é que eu, não convido. É o senhor dos computadores, não é? O senhor dos computadores, é, eu não sei ter computador. Mas toca aí da música e a dança. Bem escolhida, como diz o Quinzinho. Claro. Vamos a uma das frases da semana que foi dita pelo Bergoglio, o Jorge Maria Bergoglio, o Papa Francisco. Porquê que eu escolhi isto? Ele diz, proponho que, isto já foi no domingo, foi publicado na segunda, proponho que nenhum condenado seja executado durante o Ano Santo da Misericórdia, que é este que estamos a passar. Os católicos mais dedicados sabem isso. O Papa Francisco pediu também que a pena de morte fosse abolida definitivamente. Isto fez-me lembrar um assunto que já tivemos aqui há uns tempos, lembra-se? Uhum, eu lembro. Se a pena de morte, sim ou não, e tal, e tal. Eu compreendo este homem, este argentino, e é engraçado porque eu escolhi também isto, não só porque já temos falado aqui, porque há poucos dias isto foi tema de conversa também para os meus lados, e ainda nesta semana eu li por correio eletrónico a resposta alargada de um amigo meu, que falou precisamente sobre isso da pena de morte, e eu continuo com a minha ideia que há pessoas que não merecem viver, na altura até falámos do Dexter. Só que, saiam, cada vez que vamos falando com alguém, cada vez que vamos aprendendo mais alguma coisa, vamos escutando uma perspectiva nova. Mesmo os assassinos, violadores, repetentes, à sétima vez, décima, isso foi desta que eu me arrependi e passei a ir ao sítio. Por isso continua a ser um tema complexo. Isto é só para dizer que eu continuo na minha, mas nos últimos tempos passo a compreender melhor quem defende que nenhuma pessoa deve ser morta por vontade de outros. Tudo? Ninguém fala? Passamos à frente. Eu concordo com a questão de que há pessoas que nem é só o não merecerem viver ou não merecerem morrer ou coisas do género. É mais a questão do segurança pública. Sim, são lá pelo bem comum. Não se matam animais por causa disso? É mais que mordem uma vez. Esse também, se calhar, numa segunda vez não o fariam. Não tinha hipótese de se defender, não é? Portanto, eu acho que o ser humano... Sim, mas o cão, o gato, o animal não raciocina, não tem um raciocínio. Não raciocina. Dizemos nós. Mas não é só isso. Não é para seguir rotinas. Não é só isso, porque nós, seres humanos, também seguimos rotinas. A questão é que nós temos uma agravante que eles não têm. É que nós temos a faculdade do pensamento e da premeditação. Quando há assassinos ou quando há violadores premeditados e repetentes... Eu insisto nessa do repetente. Exatamente, e repetentes. Quer dizer, vamos lá, eu acho que sim. Está-se a prevenir para zelar pelo bem comum. Sim, eu insisto há pouco tempo, não conto isto. Eu acho que sim. Mas é complicado. Eu defendo a pena de... Eu pensei que ia dizer uma coisa, fomos lembrar a outra frase da semana, que não está aqui nos nossos tópicos, mas houve um homem que disse na Antena 1, na Antena Aberta, naquilo que dá amanhã, de manhã, todo homem é corrupto. Eu lembro-me logo do Carlos que diz que todo homem é... Como é que tu dizes que é má? Que é má? Mas o homem é mau por natureza. O homem é mau por natureza. Agora, alguns que o seu sistema de vigília o impede, ou que se vão realmente convertendo em boas pessoas, mas o homem é mau por natureza. E esse ouvinte citou o Pinto da Costa, professor, que ele uma vez, há uns tempos, disse que por natureza todo o homem é corrupto. O Pinto da Costa, que é professor, de quem disse? O irmão do Pinto da Costa, presidente. Sim. O Pinto da Costa é que interessa ouvir. Sim. Que a minha neta ouve. Também tem um bocado de voz de bêbado, mas não tem tanto. Às vezes. Vamos a um registro muito interessante, publicado no dia 22, segunda-feira, que também sublinha-se aqui uma frase, vamos já mais à frente. Para já, contexto. Um seminário, Estados Unidos da América, Universidade da Califórnia, Universidade de Fresno, um dos palestrantes perguntou a uma das esposas, o seu marido faz-lhe feliz? Ele faz-lhe feliz, sim, realmente, a verdade? O marido levantou o pescoço, demonstrou total segurança, já sabia que ela ia dizer que sim, que nunca houve uma única reclamação do casamento. Ela respondeu, não. O meu marido não me faz feliz. Calma, Carlos Bonaparte. Já estás antecipado. O marido ficou meio abargado a cabeça. Mas ela continuou. E é aqui que a frase da semana também entra. Uma das. O meu marido nunca me fez feliz e não me faz feliz. Eu sou feliz. O facto de eu ser feliz ou não, não depende dele. Depende de mim. E eu sou a única pessoa da qual depende a minha felicidade. Boa. Eu? Hã? Boa. Eu determino que serei feliz em cada situação, em cada momento da minha vida, pois se a minha felicidade dependesse de alguma pessoa, coisa ou circunstância sobre a face da Terra, eu aí estaria com problemas sérios. Tudo o que existe nesta vida muda constantemente. O ser humano, riquezas, corpo, clima, chefe, prazeres, amigos, a saúde. Eu poderia estar aqui com uma lista interminável, mas eu preciso de decidir ser feliz independentemente de tudo o que existe. Se tenho hoje a minha casa vazia ou cheia, sou feliz. Se vou sair acompanhada sozinha, sou feliz. Se o meu emprego é bom ou não, sou feliz. Hoje sou casada, mas eu já era feliz quando estava solteira. Porquê? Porque sou feliz por mim mesma. As outras coisas, pessoas, momentos ou situações, eu classifico como experiências que podem ou não proporcionar momentos de alegria ou de tristeza. Por exemplo, quando alguém que eu amo morre, eu sou uma pessoa feliz num momento de inevitável tristeza. Mas aprendo com as experiências e tal. E há outras pessoas que dizem, hoje não posso ser feliz porque estou doente, não tenho dinheiro, está muito calor, está muito frio, alguém me insultou, alguém deixou de me amar, eu não soube dar valor, o meu marido não é como eu esperava, os meus filhos não me fazem feliz, os meus amigos, o meu emprego não presta, não é? Isso é hipocondria. E eu amo a vida que tenho, mas não porque a minha vida é mais fácil, porque decidi ser feliz como indivíduo e responsabilizo-me por essa minha felicidade. Ou seja, a obrigação não é dos outros, é de mim. O Carlos vai já falar. Porque não, porque este assunto é muito tocante. Eu até espero não me emocionar. Até, desde já peço desculpa se porventura vocês viram alguma expressão minha facial que podem seguir. Porque esta semana eu tive um sonho. Acho que não posso contar tudo o que aconteceu nesse sonho, mas eu posso contar uma conversa que tive com uma pessoa. E essa pessoa, havia uma altura em que eu perguntava, mas eu posso voltar ou não? E a resposta que eu tive foi, não te preocupes, tu terás a vida que tu quiseres. Mas isto é o meu fim? Não, não deves pensar dessa forma. Deves pensar que ninguém sai de um lugar sem ter outro para ir. Ontem em conversa com uma pessoa, eu disse-lhe, tu tens que decidir o que é que tu queres ser. Se queres ser uma pessoa triste com momentos alegres, ou uma pessoa feliz com momentos de tristeza. E ela respondeu-me, eu não quero ser assim, eu não quero, não sei o que, eu disse, experimenta tirar o não, porque não é uma expressão negativa. Experimenta tirar o não desta frase que tu me disseste. Sabes como é que fica? Eu não quero ser fraca, eu não quero ser tão triste. Fica, eu quero ser tão fraca, eu quero ser triste. Ao invés de dizeres o que é que não queres ser, para pensares positivo, tu não podes recorrer a expressões negativas. Porque se tu queres pensar negativo, ou se queres pensar positivo a partir do negativo, tu não vais chegar a lado nenhum. Então, tenta, quando tu pensares naquilo que tu queres, tenta sempre não dizer estas palavras. Não, nada, ninguém, nunca e nenhum. Porque são todas elas negativas. E, enfim, quer dizer, tu não vais, não é? Aquilo que tu queres ser. E ao invés de dizer, eu não quero ser tão fraca, diz, eu quero ser mais forte. Eu esqueci-me da palavra menos. Poderia ser. Mas enfim. Mas o menos também pode ser uma coisa positiva. Eu quero ser menos triste. Por exemplo. Amanhã agora, quando se diz não, né? Quando se diz não, é sempre negativo. Quando se diz nunca, nada, ninguém, nenhum, são sempre coisas que nos levam ao zero. E esta semana ficou marcada por essas situações muito espontâneas. É que depois também há a relação com os outros. Quando tiramos esta obrigação do marido, da mulher, do filho, dos pais, quando a responsabilidade de ser feliz passa para nós, os outros deixam-nos já com esse peso, não lutarem para que a pessoa seja feliz, a vida de todos fica muito mais leve, continuou ela. Joaquim. Eu acho que está muito, muito, muito. É uma filosofia muito positiva e que, para mim, está bem. Eu procuro, na minha fraca ciência, na minha fraca ciência, seguir um pouco estas ideias. Eu mesmo naqueles momentos negativos que eu tenho tido ao longo da vida, eu faço sempre por um tapete por cima para não ver e faço de conta e sigo, procuro seguir sem... Porque é um alívio. É um alívio para a mente, é um alívio para o coração, é um alívio para o estar na vida. Não sei o que é que o Jorge Michael e o Carlos Whisper vieram para aqui fazer, mas repara, a música é chalada. Mas repara ali no último parágrafo deste registro que trouxemos, isto vão para mulheres e homens de qualquer idade. Claro, uma situação de ter 20 ou 80, não é? Você nos seus 20 ou nos 90. Isto é para todos os seres humanos. Eu acho, inclusive, é que... Como é que dizer? Uma pessoa consegue ser muito mais feliz se a outra não depender do seu... É aquilo que eu não disse há pouco, não é? Sei lá, se eu souber que tenho que fazer não sei o quê por aquela pessoa... Aquela obrigação. Ou então se eu fizer porque sei que isso fará... Principalmente, ou seja, eu poderei contribuir para a felicidade dela, mas eu não serei a razão dessa felicidade. Sim. Ajudar-me a não ser o ponto essencial. Exatamente. Mas claro, isto já falámos aqui várias vezes, depende sempre da cabeça da pessoa e da disposição, do contexto. E pronto. Vamos. Mas é uma filosofia muito difícil de alcançar. Claro. Mas é bem útil. É sim, a filosofia que eu sigo é mesmo esta. Mas há dias em que é realmente muito difícil, não é? Exato. Depende do contexto, era o que eu já exatamente. Sempre eu, quando já falei aqui também uma vez, não é? Quando foi a minha irmã mais nova, quando eu perdi a minha irmã mais nova. Eu era uma pessoa, eu estava realmente muito triste. Eu nem sequer consegui concentrar-me para trabalhar. Mas eu não deixei de ser uma pessoa feliz por causa disso. Não podia deixar, mesmo nessa situação. Temos de ser nós a definir isso. E depois acaba por ser a bola de neve que já falamos. Exatamente. Vamos ao desporto? Vamos. Ai. Vamos. Olha, eu como não gosto de desporto, vou-me retirar. Está bem, então pronto. Mas é que eu bocado quase já volto. O desporto que tem mais uma frase desta semana, já é aqui, a terceira. É a terceira. Eu trouxe isto por causa do Joaquim Pereira. Vai já perceber porquê. A frase escrita, pertence ao diretor do Correio da Manhã, numa crónica publicada no Jornal Record, que eles pertencem ambos à Cofina, ao mesmo grupo de... É uma falta de falar. Ao mesmo grupo. Pronto. Otávio Ribeiro começa a dizer que fique bem claro para todas as hostes, este modesto escriba... Estamos na Bíblia. Este modesto escriba... Bem, também pode ser a passagem da Bíblia aqui, se quiserem. Este modesto escriba não tem um clube grande. O meu clube do coração é, sempre foi e será, o Barreirense. Isto é uma resposta a críticas que ele recebeu por ter sido visto a jantar nesta semana com o João Gabriel, que é o diretor de comunicação do Benfica. Ou seja, associaram logo ao Benfica, e o recorde está para o Benfica, foi da manhã está o Benfica. Não, foi da manhã está o Benfica. Continuam. Nos últimos anos... Nos últimos anos, a massificação da propagação da mentira, do insulto, da cegueira, tornaram o futebol um pouco menos belo e os estádios locais ainda pior frequentados. A parte da cegueira deixa para o Carlos, o que é que tem a dizer sobre isto? Diz que sim, há mais cegos a ouvir futebol. Isso também continua. E pronto, isto é o que temos falado, há cada vez mais broncos. E esta, olha, a cultura do ódio, que estávamos a falar no Rui Moreira, que ele próprio também era um chefe nisso quando comentava com o Futebol Clube do Porto. E nós, se vamos, tu há bocado, eu estava para interromper, porque já tinha lido ali que era sobre futebol, que ias falar sobre desporto. Mas será que o futebol é desporto? É uma modalidade desportiva. O que fizeram disso é outra conversa. Mas o futebol é uma modalidade desportiva. Vai estar nos Jogos Olímpicos. Foi. É mais esporto, não é bem desporto. Agora é mais de Sporting. Agora é. Mas pronto, é isto da mentira, o insulto, a cegueira, é doença. Falta aqui doença. Otávio Ribeiro, vou-te escrever para acrescentares aí doença. É este o Otávio Ribeiro? É, Carlos. É, eu acho que sim. Aliás, é mesmo muita pena. Eu ainda há tempos... Mas foi o árbitro que foi para o Porto Benfica. Artur Soares. Exatamente. Benfica-Porto, sim. Foi para os dois, Porto Benfica e Benfica-Porto. Exatamente. Pronto. E então... Que é de Gaia, ficas a saber. Pronto. E então... bem, realmente eu achei que ele fazia parte da Associação de Futebol do Porto. E aí, eu achei... Desculpa interromper o caso. Isto é para interromper. O pai dele não era... Era árbitro também. Pois. Não era Arthur, mas era qualquer coisa. Os Soares Dias conhecia eu de outros tempos. Que já lá vão. Pronto. Não, eu gostava mais daqueles árbitros que tinham nomes mais antigos. O Alderdante. Que também eram bons. O Paraty. O Paraty era cá de Porto. Mais. Pronto, mas o que eu ia dizer? Então é assim. Pronto, eu só achei mal realmente aquele detalhe de ser da Associação do Futebol do Porto. E daí nem sei se deixar mal ou não, porque uma pessoa que é da AF Porto não é obrigatoriamente portista. Claro, nem é obrigatoriamente pelas equipas do Porto. Mas enfim, pronto. Mas, para todos os efeitos, eu ouvi. Ai tal, porque este. Porque este. É assim, porque eu ouvi uns a dizer que ele era do Benfica, outros a dizer que ele era do Porto. E tanto que com ele o Porto nunca perdeu, com ele o Benfica nunca perdeu. E aquele penalti fora de jogo no jornada 25 de 1951. aquilo foi mão na bola, mas aquilo tão cego via. Pronto. E eu então fiz uma coleta, fiz uma. Só juntei dois comentários. Um a dizer realmente não sei o que era a criticá-lo porque ele era benfiquista. E o outro, outro comentário abaixo, criticá-lo porque ele era portista. E pronto, eu acho que ele deve ser pai do Águias de Moradal, que é um clube de estudo do Cidade de Castelo Branco. Ou do Tircense. Eu acho que ele é do. Já que é o grande porto, eu acho que ele é do Águias de Moradal, por isso é que ele não devia. Não, era preferível habitar o Sporting do que habitar o Benfica. Já que o Otávio Ribeiro é de Barreirense. E quer dizer, é ridículo. É ridículo. E há uma crispação. Sim, mas era que isso da sociedade da Associação do Porto. O Pedro Provença, que era da Associação de Lisboa, quantas vezes apitou o Benfica Porto? E não te queixavas por causa disso? Não, porque também não dá mais importante. É assim. Não, não interessa. Eu acho que é muito. Acho que é ridícula a crispação em que se está a chegar todas as semanas. Há casos de arbitragem. Ou criam-se. Exatamente. Mas não, criam-se. Nem sempre há. A ver, os árbitros erram. Mas também os treinadores erram, os jogadores erram. Na televisão, não, mas eu estou a falar em casos mesmo, não é? Não estou a falar em casos em que as pessoas erram. Estou a falar em casos. Porque assim, ninguém entende que eles erram. Não é? Quando há algum erro, entendem que foi para prejudicar este ou aquele. Não, é? Não entendem que. Eu lembro-me, por exemplo, da questão que dizia que o Jorge Jesus tinha um manto protetor. Alguns dos que diziam isso eram de Sporting. E agora? Onde é que está o manto protetor de Jesus? Não. O Benfica é que tinha. Bom, vamos ao fato sobre isso. Mas o Benfica é que tinha, não era Jesus. Faz favor, Jorge. Mas eu já tinha também ouvido quando foi o Lopetegui. Ele também dizia que o Jorge Jesus... Sim, porque ele está numa estrutura que tem um manto protetor à volta deles. Portanto, o Benfica é que tem um manto protetor. Pronto. Agora, mas ainda assim, curiosamente, agora o líder continua a ser ele. Ligando ao futebol, eu vou confessar aqui uma coisa que já me tem, anda-me a roer há muito tempo. Então vamos todos ao mesmo tempo, confesso a Deus. Vocês sabem muito bem, e tu principalmente, que eu sou tudo Antena 1. Mas está a acontecer uma coisa, principalmente, já não falo nos clubes, os jogos entre os clubes portugueses, já não falo desses clubes, mas por exemplo, quando os clubes portugueses vão jogar para as taças europeias e campeões, não sei o que mais, os relatadores que eu admiro, às vezes toca-me porque só vêm para o lado dos portugueses, quando é ai, aquilo não foi falta, aquilo é ele que está a tirar para o chão. Quando é um estrangeiro, quando é um português, que às vezes nem leva falta. Devia ser cartão vermelho. Devia ser cartão vermelho. Imagina, você já ouviu o Nuno Matos a relatar os jogos da seleção portuguesa? Então aí é que você vê o que é que não é ser imparcial. Imagino que se esteja a referir ao que aconteceu no domingo, na quinta-feira com o jogo do Porto, não? Aquele comentador desportivo que é doente pelo Porto, mas isso nota-se perfeitamente. Manuel Queiroz? Exatamente. Ai, yes. Quando foi, já não sei o que é que foi. Não é, não. No provedor do ouvinte, vai há duas ou três semanas, até falaram precisamente sobre ele, a dizer o fato de ele ser do Porto não quer dizer que seja do futebol com o Porto. Nós já sabemos o clube dele. Ele tanto critica como defende. Ele já criticou muitas vezes o futebol do Porto. Não. Sim, está bem. O Alexandre Afonso vai defender o homem. Em jogos entre portugueses. Ele trabalha com estrangeiros. Sim. E o Carlos já falou do Porto Borussia. Sim, que foi a coisa de... Oh, senhor árbitro, por amor de Deus, isto é falta, isto é para cartão amarelo. Isto era desnecessário, aos 88 minutos, só ser árbitro. Eu lembro-me dessa. O Nuno Matos é... Não, mas isto é o Nuno. Sim, mas o Nuno Matos... Tá, mas o Nuno Matos... Aquilo que o Nuno Matos faz... Não, mas é assim, o Nuno Matos... Eu já ouvi gritar um golo do Benfica como já ouvi gritar um golo do Sporting. Não, eu estou a falar para os estrangeiros. Paguei nisso que o Joaquim disse. Mas pronto, pois é. Sim, mas, portanto, mas aí entende-se um bocadinho mais o coisa dos lutadores, porque estão a puxar pelos nossos, pronto. Não é tão grave do que se fosse cá dentro, não é? E pronto, o Nuno Matos era de uma forma, o Prestelo era de outra. Pronto, mas o Prestelo fazia a festa só. O Nuno Matos manda umas bocas, pronto, essa é a questão. Mas ele manda umas bocas, não é bocas para criticar as outras, mas às vezes até a criticar, por exemplo, os portugueses que criticavam por tudo e por nada o Cristiano Ronaldo. Agora, para quem dizia que ele não fazia nada na seleção, não sei quando. Sim. Agora, digamos, para acabar da minha parte, muitas vezes aquelas que se vai vendo cada vez mais, as pessoas vão para o campo com... Como se chama o rádio? Ah. O transistor. Antigamente era os transistores. Então. E estão a ouvir relatos. Às tantas houve um locutor dizer: ah, é aquele assim. E ativa a revolta. E depois é mau. Ele devia, sim senhor, ter uma maneira de apresentar as jogadas, isto e aquilo, mas nunca ir àquelas picuinhas de dizer isto e aquilo. Por exemplo, como nesta situação em que temos aqui um tal Oliveirar, que se está a manifestar veemente contra o facto de nós estamos a torcer pelos clubes portugueses. Claro. Que, se não tivesse falado, ninguém tinha reparado. Porque aqui ontem estava sem som. Bom, 42 minutos, se calhar já chega. Já. Vamos embora. Só voltamos no próximo mês, que não nos apetece mais. Ai, eu este mês não trabalho mais. Ora, aí está. Até à próxima semana, para mais um domingo, para o dia que é? Quando é o para o domingo? É? 6, não sabe qual é que é. 6, é 6 de março. É o dia de qualquer coisa. É o dia depois. E com menos chuva. Então até esse dia. E com um cheirinho melhor entre a gente. Boa noite. Boa noite.